eles nem com qual que é. Tamo junto pro que der e vier. Sem buchicho no bagulho, nego. Faz a sua cota. A família unida tá de pé. No rolê pra descolar um qualquer. Tá ligado que é isso mesmo. Traz a nossa cota. Vamos em golpe pra sair pra festa, vamos que vamos. No rolê com os mais chegados e nessa tamo que tamo. Boto a beca mais louca, chego junto na pista. Só pra impressionar a mais gostosa e bonita. Cê não acredita quando vê os neguinhos colar. Traz um drink pra gente que agora vamos brindar. A noite, nós que domina toda a situação. Controlando a adrenalina e apurando a visão. Sua mão pra esquecer o estresse do trabalho. Uma noite pra virar a carta do baralho. Quem tá comigo nessa vibe é nós, levanta a taça. De carro ou de moto apavorando na traça. Uns falam que sou marrento, orgulhoso e metido. Antenado, tô atento com quem quer me atrasar. No talento chego sempre cheiroso e bem vestido. Tá ligado que é isso, então traz a nossa cota pra cá. Diz pra eles nem com qual que é. Tamo junto pro que der e vier. Sem buchicho no bagulho, nego. Faz a sua cota. A família unida tá de pé. No rolê pra descolar um qualquer. Tá ligado que é isso mesmo. Traz a nossa cota. Dizem que eu tenho um olho gordo no cumbu. E que isso um dia vai me dar boom. Querem trabalho de graça e cumbu. Que é bom, no meu bolso eu não vejo nenhum. Só tenho um olho gordo, é pela minha arte. Negócio a parte, aqui na terra ou em Marte. Não negocio não, com o Judas. Roxinho, bonito, che, niga, não te iludas. Tenho olho gordo sim, e eu não nego bi. Não brigo por causa da fama, eu brigo por din-din. Traz a cota na casa, gangue está armada. E é bom, ha, que não falta nada. Paca no bolso, pro rolê faz falta. E sem paca não tem como ter moral com a malta. Eu não durmo por causa da paca. Mas chilo por paca. Diz pra eles nem com qual que é. Tamo junto pro que der e vier. Sem buchicho no bagulho, nego. Faz a sua cota. A família unida tá de pé. No rolê pra descolar um qualquer. Tá ligado que é isso mesmo. Traz a nossa cota. Firmeza, JB, tamo junto no rolê. O Terra Preta ligou. Qual que é o proceder? Jorge Sueza rimou. Que luta e morre pela placa. Exatamente o que os patrícios tem que fazer na quebrada. Então, sigo meu caminho, tô só, mas não sozinho. Guarulhos, meu lugar entre bandidos é povinho. Minha bombeta, minha jaqueta, meu Nike no pé. Sei que meu nome excita o que elas quer. Não vou pra grupo, não me iludo com rostinho bonito. Os inimigos eu sei quem são, mas não dou motivo pra ladrão, pra playboy, nem pros mano tectoy. O Glice filosofia, minha rima te corrói. Quero dinheiro sem ganância e não tô de brincadeira. Assim como a preta que quero pra vida inteira. Vagabundo venenoso, maloqueiro consciente, ha! Traz a nossa cota pra gente. Diz pra eles nem com qual que é. Tamo junto pro que der e vier. Sem buchicho no bagulho, nego. Faz a sua cota. A família unida tá de pé. No rolê pra descolar um qualquer. Tá ligado que é isso mesmo. Traz a nossa cota.